Fala nação, fala torcida do Chicago Bulls, bem-vindos a mais um podcast Chicago Bulls Brasil. Vocês já sabem do título, a gente vai falar muito sobre os playoffs, muito sobre Bulls e Celtics. Mas antes disso, vale lembrar que a Chicago Bulls Brasil está vendendo camisas muito legais. Vale a pena você conferir lá, porque além de você adquirir uma linda camisa, barata, você também vai estar ajudando a Chicago Bulls Brasil a se manter, a crescer aí. Porque a gente sabe que vocês gostam do que a gente está fazendo e a gente também gosta de produzir conteúdo para vocês. Então, todo mundo sai ganhando nessa daí. Entrando no clima de playoffs, a gente lançou um bolão no nosso blog, no bullsbr.wordpress.com, para você palpitar, e se você somar mais pontos em todos os critérios, você vai levar uma camisa da Chicago Bulls Brasil também. Então vale a pena conferir lá, vale a pena palpitar, até porque é de graça, você não vai gastar nada. Eu sou o Vinícius Guimarães e hoje eu estou aqui com o Vitor Silva. Vitor, a gente está de volta para os playoffs. Fala Vini, fala nação, depois de um ano nós estamos de volta e agora é hora de onça beber água, hora de playoff, agora não tem o que falar, agora é sangue na quadra, é raça, é tudo e bora pra cima deles. Bom, então antes de mais nada, vamos falar um pouco de como o Bulls está chegando nesses playoffs. Foi emocionante, né? foi batalhado, até o final, literalmente até o último jogo. Mas o Bulls chegou, e foi um mês até que, se você for ver, apesar dos tropeços por times ruins, não foi tão ruim. Na verdade, foi bastante bom, até porque o Bulls estava sem o Wade. Para você ter uma noção, em abril, primeiro, o nosso grande destaque, o Buster fez 27 pontos por jogo, aproveitamento de 50% dos arremessos de quadra e 61% dos arremessos de 3 pontos. Ótimo, com 6 rebotes por jogo e 5,4 assistências. Contando com ele, mais outros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores fizeram pelo menos 10 pontos por jogo de média. Isso é ótimo e essa consistência precisa permanecer nos playoffs, né, Victor? É, o time pegou na crescente na hora certa. Né? Desde o fim de março e início de abril, a gente ganhamos de Cavaliers, quebrou nossa sequência ruim contra Atlanta. Na hora que foi decidir mesmo, quando a gente precisava ganhar os últimos dois jogos, passamos o carro nos adversários. É um time que cresceu muito. Tá, a lesão do Wade também meio que beneficiou a gente, né, pelo fato de a gente poder jogar mais no modo coletivo. A do Felício também contribuiu para que a gente tivesse um pivô também que estivesse de fora, né? No caso do Laverne, por exemplo, que veio na troca com do Taj Gibson também para poder alavancar mais essa parte. E posso dizer que a gente pode não estar no caminho certo, assim, ideal para ser campeão ou algo do tipo, até porque nós tínhamos um dos mais inconstantes da NBA nos últimos anos. Mas que a gente prova que a gente está no caminho certo, que a gente pode causar um estrago legal e até surpreender, quem sabe, por que não acreditar? Sim, eu acho que a torcida do Bulls pode basear essa fé que o Bulls pode passar pelos Celtics na fama que a gente conhece, que é a fama de Robin Hood. O Bulls sim perdia para os fracos, perdeu para o Nets, perdeu para o Knicks, perdeu para o Sixers, mas também ganhou de vários times bons. E se você pegar os seis melhores times, os três melhores do leste, três melhores do oeste, o Bulls tem um recorde muito bom de 10 vitórias e 6 derrotas. Então é uma coisa para se ter em conta, porque o Bulls se agiganta contra esses times e jogou de igual para igual contra os Celtics, né, Victor? Foram duas derrotas e duas vitórias nessa temporada. Exato, é aquela série caseira, né? Quem jogou em casa venceu. As duas vitórias do Bulls foram no United Center, né? Aquela primeira lá na estreia da temporada, lá com o Wade matando aquela bola de 3 no final para sacramentar o jogo. Teve até aquele gesto lá da guilhotina, que ele foi multado depois, mas como eu mesmo disse, foi 50 mil dólares muito bem gastos ali. Então, tendo que questionar. E aquele outro jogo que a gente acabou vencendo antes do All-Star Break, que foi aquele daquela falta do Marcus Smart, que alguns sismos que não foi falta, mas houve o toque, foi falta. Butler foi lá, converteu, ganhamos o jogo. E os jogos fora foi um negócio assim meio complicado. Não tanto pelo primeiro jogo, que a gente estava numa ascendente boa, foi a nossa primeira derrota foi ali. Mas o segundo, só o Boston estava em quadro. O time do Chicago não existiu ali. Foi uma surra para ficar bem guardado na memória, porque é derrota assim, a gente não acaba levando pro resto do campeonato. Mas com essa fama, como diz, né? O Bulls tem essa fama de Robin Hood e foi malandro passando em oitavo para poder eliminar os caras tudo que tá melhor do que ele, né? Então. É, e assim, eu citei aqui os jogadores que foram bem, né, em abril, e eu acho que até isso daqui, mostrando que 7 jogadores tiveram 10 ou mais pontos por jogo, além desses daí, o Zipser também teve um bom mês de abril, com 7 pontos por jogo e 40% de arremesso de 3 pontos. Eu acho que isso praticamente define a rotação do Bulls, né? Eu acho que vai ser Butler, Mirotić, Rondo, Wade, Lopes, Grant, Portis, Zipser e o Felício. O que que você acha, Victor? Eu concordo contigo, tem que ser quem já vem jogando já, quem já joga junto já faz algum tempo ali, mas do jeito que o Højbjerg, às vezes, dependendo da situação, ele pode acabar colocando algum outro jogador que você não espera na rotação. E tem essa, né? Às vezes pode vir tipo um Lauvergne do nada, pode vir um Kane, por exemplo, que já tá no time, para caso fosse para meter um. Mas ficar num jogo mais de bola de 3, né? Se bem que o time tá com problema muito alto, acho que dificilmente isso vai precisar, mas é o Højbjerg, então a gente pode esperar qualquer coisa. Pois é, assim, se eu já chamava atenção disso no final na temporada, né, que você já tem que estar com uma rotação decidida e o Højbjerg tirava Grant, colocava Michael Carter Williams, tirava Rondo, fez uma puta sacanagem com o Felício de tirar da rotação só porque ele machucou, recentemente voltou, né? Nos playoffs isso tem que estar decidido. Nos playoffs não pode mudar drasticamente a rotação. Não existe isso. E já que você tocou no Højbjerg, eu digo o seguinte: se o Bulls ganhar essa série, se o Bulls passar, o Højbjerg vai ficar na equipe para a próxima temporada. E digo mais, assim, não é para ninguém lamentar essa notícia, porque se o Højbjerg fizer os ajustes certos, se o Højbjerg conseguir liderar o Bulls, porque assim, em série de playoffs, os técnicos têm uma grande, grande influência nisso. Se o Bulls conseguir passar pelos Celtics, é merecimento total do Højbjerg e ele merece mais uma temporada no Bulls. É isso que eu acho. O Højbjerg se conseguir, ia fazer história, porque até hoje na NBA, desse duelo de primeiro contra o oitavo e tudo mais, só em 5 vezes o oitavo colocado eliminou o primeiro. Sendo que um desses primeiros colocados foi o Bulls, né? Da última vez que isso aconteceu foi em 2012, contra o Philadelphia, uma série que nenhum torcedor gosta de lembrar, que naquele jogo. Aquele jogo 1 lá, aquele minuto final contra o Philadelphia, que o Rose estava voando, aí tá aquela história, né? Manter o cara em quadra, tal, tá, o cara lesionou e a gente sabe o que aconteceu da história depois. Se o Herbert conseguir ele eliminar o Boston, só de eliminar o Boston, como você falou, já garante sobrevida para ele, né? E pode ser que a liga já volte a olhar o técnico com outros olhos, por exemplo. Sim, e até a torcida, né, dá um pouco mais de paciência e diminui a pressão sobre ele. A gente falou de bola de 3, o Bulls vem numa crescente, é esquisito, mas a gente sabe que o Celtics também é um dos principais times de bola de 3. Vou citar aqui uns números para vocês terem noção disso. O Celtics foi o terceiro time com mais bolas de 3 convertidas na temporada, somente atrás de Cavaliers e do Rockets. E o terceiro time que mais fez pontos de catch and shoot, que seria depois de uma movimentação de bola, você pegar e arremessar direto, geralmente são bolas de 3, com 30,5 por jogo. Essas bolas de 3 vêm de uma movimentação incrível do Celtics, com o Brad Stevens, que é um baita técnico, né? E isso reflete nos números de assistência, que é o terceiro time com mais assistências por jogo, com 25,2. E o segundo time que mais faz passes por jogo, né? Então é um grande quesito aí. E o Bulls e o Celtics são dois times que defendem bem o perímetro, defendem bem a bola de 3. Então vai ser interessante ver como que os times conseguem esse tipo de arremesso e como a outra equipe defende, né? E aí, mudando para outra parte do jogo, outra parte do ataque das equipes, que é onde o Bulls baseia suas ações ofensivas, o garrafão. O garrafão vai ser onde o Bulls sempre jogou, né? Mas contra o Celtics vai jogar ainda mais. Até porque, Vitor, eles não têm protetores de aro, né? A defesa do Celtics sofreu muito por causa disso, porque o Horford, que é o center deles, não é um bom protetor de área, nenhum outro jogador de garrafão do elenco consegue parar as infiltrações. Sim, isso é verdade. O Horford, Kelly Olynyk, Amir Johnson, todo o garrafão do Boston é voltado mais para quê? Para chute de fora e só, né? Tanto é que o time tem um aproveitamento, tem um bom aproveitamento nesse quesito, que influencia todos os jogadores façam isso. Não é que nem a gente, por exemplo, que você dificilmente vê o Lopes chutando de três, né? O Felício, são garrafões muito distintos, né? A gente pode dizer assim. Boston aposta muito no coletivo também. Também tem um jogo de transição também, que é um time que defende muito e parte para o contra-ataque muito rápido. Tem o Isaiah Thomas, que o cara está tendo temporada da vida, né? Que são 29 pontos de média. Um cara que vem numa crescente muito. Cresceu muito essa temporada, né? Que se a liga tá focada no Westbrook, né? Fez uma temporada histórica. James Harden também, que foi promovido a armador e também fez uma temporada muito boa. E se esquecem, às vezes, do Isaiah Thomas, também fez uma temporada espetacular. E todo o sucesso do Boston também se passa pela mão dele. Que esse rapaz também vem jogando é brincadeira. E para a gente poder ter uma chance assim, vai ser. Não digo parar ele que. Série longa assim de 7 jogos é muita coisa, mas tentar limitar ele ao máximo possível ali, fazer uma marcação especial nele já começando ali para poder ter uma chance maior ali. Sim, eu ia tocar nisso mais pra frente, mas já que você falou, vai ser bem interessante ver esse matchup, porque vai ser Thomas contra Rondo, Rondo enfrentando seu ex-time, onde ele provavelmente vai ter a camisa aposentada. E a gente sabe que o Rondo, apesar de ter caído muito em relação a, sei lá, 5 anos atrás, ele já foi um dos melhores defensores da liga na posição de armador. Vamos ver, né? Porque nos playoffs o Rondo, a gente sabe que o Rondo se transforma em jogos competitivos assim, ele se transforma, ele tem muita raça. E vamos ver como que ele vai tentar defender o Thomas. E até porque são dois jogadores baixinhos, e até por causa disso, eu fico mais tranquilo em relação ao Rondo no Bulls, assim. Não vai ser um jogador que vai receber muita pressão, igual quando ele jogava contra outros armadores como o Wall. O Thomas não vai conseguir fazer tanta pressão nele, não vai conseguir tirar ele do jogo. Isso é uma ótima notícia pro Bulls, que depende muito, véio. Eu vi um seguidor no Twitter falando que o Rondo é o motorzinho do Bulls. Quando ele joga bem, o Bulls joga bem. É exatamente isso. Se o Rondo conseguir impor o jogo dele, o Bulls pode ir longe. E aí, Victor, você também tinha falado sobre a diferença dos garrafões, né? Que o Bulls tem um garrafão. Com o Lopes, né, com o jogador mais pesado, que não sai tanto, que protege mais o aro, e o Horford, que é um cara que sai mais. E aí, a gente tem um problema aí, né, que a gente já viu que contra jogadores que saem mais, arremessam mais para fora, contra o pivôs assim, o Lopes tem uma certa dificuldade em marcá-los, né. Né, o Lopes é aquele pivôzão mais brigador, né, mais ou um pouquinho mais old school, né, podemos dizer assim, que isso pode ser um calcanhar de Aquiles pra gente, né, porque se o Boston espaçar a quadra, vai complicar muito pra nossa defesa, porque nosso time é meio que homogêneo, né, não tem, né, tão versátil assim para defender chutes de fora dos pivôs, né, isso aí pode dar problema. Acho que até com Felício também pode acontecer isso. O Alverne também tem muita característica defensiva. Isso pode ser um fator que pese contra a gente. Eu acho que o Felício tem um pouco mais de mobilidade. Assim, se o Celtics tentar explorar isso, porque, assim, o Horford teve média de apenas 10 pontos por jogo e aproveitamento de 30% dos arremessos de 3, mas se o Celtics começar a explorar isso, eu colocaria o Felício porque eu acho que ele tem um pouquinho mais de mobilidade que o Lopes. E se o Bulls for concentrar o jogo no perímetro mesmo, eu acho que o Felício consegue espaçar mais a quadra, consegue. Não espaçar, na verdade, né? Mas criar espaço para os outros jogadores infiltrarem. E ser mais uma ameaça saindo do pick and roll do que o Lopes. É, o Felício se destaca mais pela essa jogada de pick and roll mesmo do que o próprio Lopes, né? Tanto atacando quanto defendendo. É um também que pode ser um fator pra gente. Sim. Além das pontes aéreas também, faltou essa. Com certeza. É, eu vou citar aqui os destaques dos dois times, né, em relação a números. O Thomas fez na temporada 28,9 pontos por jogo, 6 assistências. Bradley, segundo o cestinho do Celtics, 16,6 rebotes por jogo. E o Horford com 14,7 rebotes por jogo aproximadamente. No Bulls, Butler terminou a temporada com 24 pontos por jogo, 6 rebotes e 5 assistências por jogo. Wade, 18 pontos por jogo e 4 assistências. Lopes, 10 pontos e 6 rebotes por jogo. Eu acho que vai ser assim. Se eu fosse para apostar, por mais que o Bulls jogue bem contra times fortes, eu apostaria em um 4-1 para o Celtics. Eu acho que o Bulls, assim, no mínimo uma partida. Mas eu não duvido nada, assim, se me falassem, se eu, sei lá, dormisse por um mês e aí me falasse que o Bulls tinha eliminado o Celtics, eu não ia ficar surpreso, realmente. Porque, assim, o Butler é um jogador que é bem difícil de ser parado. Por mais que tenha o Crowder ali, que o próprio Bradley, que marquem bem, é bem difícil pará-lo, até porque ele sabe criar o espaço com o pick and roll. E tem essa questão, né? Os rebotes, que é uma deficiência enorme do Celtics. O Celtics é o quarto pior time de rebotes na liga e o Bulls foi o terceiro melhor time. Então, eu acho que o Bulls, assim, tem tudo para complicar a série pro Celtics. Tem tudo. E eu acho que o Celtics, a gente, por mais que ele tenha sido o primeiro, a gente tem que lembrar que ele nunca passou do primeiro round com esse time. Então, é um time inexperiente nos playoffs também, né? Então, vamos ficar de olho aí, vamos ficar de olho. O que você acha que você tem para prever aí, Vitor? O que você quer falar aí, como suas últimas palavras? Que eu acho que tá terminando esse podcast, né? É verdade. Se tratando de, que nem se fosse tratando de Bulls, pode acontecer qualquer coisa. Eu, se fosse apontar um palpite, que o clubismo é complicado, porque eu por mim eu falaria que ia ser 4-0, tipo, ia passar a vassoura, jeito que esse time é maluco. Mas analisando mais friamente, eu não ficaria surpreso se fosse 4-2 pro Bulls, por exemplo. Porque você falou que o elenco do Boston é inexperiente, né, nessa parte que não tem que passar a primeira rodada. A gente tem jogadores que já levantaram taça, né? Como o próprio Rondo e o Wade, né? Que são dois jogadores que conhecem playoff muito bem. E tem o Butler também, que pelo menos já passou da primeira rodada já. E mais de uma vez. Só que toda vez acabou parando no LeBron, né? Mas isso fica para um outro, o assunto para um outro dia. É um time que cresceu na hora H. Tem jogadores que podem contribuir para o Bulls ir mais longe. Isso eu não duvido. Playoff é outro campeonato, é outra história. Não é aquele duelo de primeiro colocado top contra o oitavo muito ruim. Tá muito longe disso. Boston foi crescendo temporada após temporada. E conseguiu chegar no seu ápice, pelo menos assim, passando em primeiro. Também muito por conta dos tropeços do Cavaliers, né? Que acabou poupando o jogador no meio do campeonato. O LeBron James jogou todas. Teve a lesão do Kevin Love que atrapalhou um pouquinho também. E o Boston foi esperto, se aproveitou, foi ganhando e terminou em primeiro. Mas não é aquele primeiro dominante e tal, é um time que a gente foi citado aqui, mais coletivo. A gente pode aprontar? Pode. Isso eu não duvido de nada, mas só saberemos no domingo. Assim, é bom você citar o domingo, porque para um time realmente aprontar, querer ganhar uma série sem mando, o primeiro jogo para mim é essencial. A gente lembra do primeiro jogo do Bulls e Cavs em 2015, né? Que o Bulls conseguiu ganhar e aí quase abriu um 3-1, que aí seria fatal para mim. Eu acho que o primeiro jogo, se você ganhar o primeiro, meter uma pressão no segundo, talvez ganhar o segundo, mas já roubar o mando de casa, já indo pro seu estádio, pro seu Arena, sabendo que você tá numa situação mais confortável, que você não precisa ganhar os dois jogos, para mim já é ótimo. Então, eu acho que o Bulls tem que ganhar esse primeiro jogo se quiser aprontar realmente, se quiser levar a série. E assim, o que eu mais espero, o que eu mais quero ver é como o Rondo e o Wade vão se transformar nesses playoffs, porque a gente sabe que jogadores grandes, assim, jogadores históricos mudam, né? Mudam nesse tipo de momento, então quero ver. E eu também quero ver que eu igual citei aqui, essa série é a oportunidade do Hoiberg se redimir é a oportunidade dele mostrar para que ele veio na NBA. Essa série é a série do Hoiberg, vamos ver o que ele faz. Bom, a gente tem duas perguntas aqui. Na verdade, uma foi o Márcio que fez, o Márcio Maurenti. Ele perguntou se as bolas de três podem fazer a diferença a favor do Bulls. A gente já falou sobre isso, mas as bolas de três que principalmente são giradas pelos jovens podem fazer a diferença para o Bulls, porque elas colocam os jovens no jogo. Elas são o tipo de bola que vai fazer o time do Celtics mudar o jeito de jogar, justamente porque o time não sabe muito o que esperar sobre esses jovens, não armam o jogo, não armam defesa em cima desses jogadores. Eu até acho por causa disso que um jovem metendo bastante bola de três pode mudar sim o jogo, e eu acho que isso que tem que acontecer, alguém se sobressair vindo do banco. E aí o Kainan, Vitor, o que que você acha dessa daqui? Ele perguntou se o Bulls ter fica se não seria melhor o Bulls ter ficado de fora dos playoffs para causar alguma mudança para a próxima temporada. Ah, sim. O jeito que o Bull estava, classificando ou ficando de fora, não ia mudar muita coisa, porque a gente conhece, sabe, da diretoria, né? Ela tem uma mentalidade totalmente diferente. Fez bem a classificação. Acredito que o time ainda pode tem por onde crescer. Nosso elenco não é ruim. A gente tem fator casa, torcida, mundo inteiro, fator Jordan, então nem se fala. Sempre tem novos torcedores e tudo mais. E é isso. Para mim, acho que não ia fazer diferença, classificando e ficando de fora. Eu acho que a diretoria do Bulls, a gente falou exatamente disso no podcast da troca do Payne, que a diretoria do Bulls falou assim: o nosso objetivo é desenvolver os jovens, é ver como eles estão jogando. Então, playoffs ou não playoffs, eu acho que para eles tanto faz. Então, acho que não ia mudar, acho que não ia mudar. Então, entre ficar fora e entrar por uma vitória, eu acho melhor entrar para dar um gás para a torcida que sempre acompanha, para dar experiência para os jogadores jovens, né? Uma série de playoffs faz muita diferença numa carreira, né? Para ganhar experiência, para saber como é que é. Então, eu acho que a classificação foi somente benéfica. Bom, então vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nova edição. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, vocês sabem onde encontrar a gente. facebook.com/chicagobulls.br, Twitter é o @bullsbr. O meu Twitter pessoal, que eu falo de basquete lá, basquete nacional ou NBA, é @vini_brg. O seu é o Tia Vitor, né, Vitor? CHA. Como que é essa letra aí pra galera? É C maiúsculo Havatle. Falo sobre esportes em geral lá também. E é isso. Beleza, então. É isso, galera. Vamos ver o que dá nessa série aí. A gente já faz uma cobertura suprema na Chicago Bulls Brasil, então não deixem de acompanhar, fiquem de olho e go Bulls! See you, everybody.